Fecheiro 21, página 203, capítulo 8. Milena entrou no carro e nem olhou para trás. Voou estrada fora. Só parou quando viu, sobre a mesinha da avó Regina, o telefone pousado à sua espera. Tinha o coração acelerado. Discou. Ouviu. If you want to leave a message for Lavinia or João Paulo, please do so after the tone. Thanks. Bye. O coração desacelerado. Não, ainda não está. E, no entanto, precisava que ele estivesse do outro lado de lá para falar sobre um pensamento triste que a tinha assaltado enquanto o seu Clio percorria a estrada. O carrinho, periclitante, a querer sair das curvas, a querer seguir em frente, e ela, sem saber como, enquanto endireitava ao volante, tinha concluído que os bons não eram fortes e os fortes não eram bons. Mas, enquanto havia fracos muito ruins, jamais havia encontrado muito bons, muito fortes. Mas então porquê? O que tinha a ver a bondade com a força? Repeliam-se? Repeliam-se por acaso, João Paulo? O bom não podia ser bom e impor a sua bondade? Se a impusesse, só pelo facto de impor, passaria a usar o método da ruindade? Era só um pensamento que tinha tido e que a agoniava. Pois até conhecia casos para exemplificar as diferentes categorias. Mas para ilustrar o caso de um bom, ao mesmo tempo muito bom e muito forte, não encontrava exemplo nenhum. Era isso que ela queria dizer a João Paulo, se ele estivesse. Mas ele ainda não se encontrava na sua casa de madeira, lá do outro lado do Atlântico, coberta com telhas de zinco. Ainda não tinha voltado de Miami ou de outro sítio assim, acompanhado de Lavínia. E daí talvez ele voltasse naquela mesma noite e a chamasse. Iria sentar-se à espera. Nem iria ouvir nenhum disco, para poder levantar o escutador ao primeiro sinal. João Paulo, caramba, tenho estado a pensar, os bons muito fracos, os ruins muito fortes, e outros, um bocado de tudo. Por hoje não te digo mais nada. Saberíamos, 2 anos mais tarde. Sobre a mesinha de telefone da avó Regina, encontrava-se o livro de endereços de Milena. A capa reproduzia a fotografia que Lord Snowdon fez a Meryl Streep, empoleirada entre as árvores quando era rapariga. Também dizia Personal Addresses. Era um volumezinho pequeno, contendo apontamentos elaborados na letra redonda de Milena. Enquanto esperava que o telefone tocasse, Milena lia nomes, números e riscava-os. A agonia que tinha trazido do jardim da tia Gininha estabilizava-se com a seleção dos endereços. O que precisava era de não reproduzir aquele momento em que vira a figura de Dom Silvestre surgir a caminhar sobre a relva. Chegava a imaginar que sempre ali tivesse estado, congelado, à espera do momento para aparecer, para as surpreender, para as aniquilar. Milena mantinha a esferográfica entalada entre os dedos. Pois aqui está um nome que vai desaparecer, Anabela. Anabela era da sua idade, tinha casado havia muitos anos e dedicava o dia inteiro aos filhos. Como se a sua função neste mundo fosse levar e recolher crianças de escola em escola. A sua vida era uma escravidão sem piada. Riscou. E Isabel? Riscou Isabel. E riscou Jaime. Pessoas que também não lhe interessavam mais. Tinham as suas graves ocupações. De manhã à noite a trabalhar em escritórios. Pareciam motores. Ela passava por lá. Esperava horas. Eles sempre com a cabeça baixa. As mãos ocupadas. As horas preenchidas de ponta a ponta. Riscava. E depois Luísa, sua antiga amiga. Luizinha, antes, trabalhava numa casa de discos com montra para a Marina. Era uma linda montra, onde se espelhavam os iates por cima dos discos. Daí havia trazido os melhores álbuns escolhidos, segundo a Blitz. Mas desde que tinham fechado a casa, nunca mais soubera da Luizinha. Deveria ter um novo namorado e vender discos numa outra loja, que nunca mais lhe tinha dito uma palavra. Riscou. E assim por diante foi riscando. Joana, Paula, Sara, Verinha. Amigas de passagem. Riscava. Aliás, o que de mais acertado deveria fazer era arriscar também os nomes do tio e das tias, esquecer-se deles e da sua proposta de ruma. Só não arriscava porque tinha dúvida se não deveria ficar à espera dos dias curtos para ver o resultado do calendário que não tinha fim. Não acreditava nem desejava, só tinha curiosidade. Depois, Milene folheou várias vezes o livro de endereços e encontrou o que procurava. Numa das últimas páginas, escrito de esguelha, lá estava o nome de Violante. Violante. Esse nome não iria ela arriscar, não. Violante ainda nem teria completado 16 anos. Mas era como se houvessem nascido no mesmo dia do mês e tivessem a mesma idade. Gostavam da mesma música e tinham conversas afins. Violante, tal como Milene, adorava a água e, enquanto nadava, também falava com o mar. Tinham as mesmas conversas com o mar. Vem, vai, anda. Aquela além. Vamos as duas, de mãos dadas, contra aquela grande. Referiam-se às ondas, quando o vento quente soprava de sudeste e o mar branco, durante 2 ou 3 dias, parecia uma coisa séria. As duas apertavam as mãos, levantavam os braços e, agarradas uma à outra, corajosas, enfrentavam as ondas. As ondas separavam-nas, atiravam-nas para a terra. Violante gritava, cabrona de um raio, bebite toda. A rirem, as duas cuspiam água. As duas unidas voltavam a dar as mãos e entravam de novo no mar. Vamos mijá-la, vamos mijá-la. Depois, cansadas, deitavam-se na areia. Não precisavam de toalhas. Havia 3 anos que Milene tinha o Clio e a amizade de ambas datava dos primeiros dias em que Violante havia aceito uma boleia de Milene. Nessa altura, Violante contava apenas 13 anos. Milene tinha mais do dobro, mas durante o verão era como se fossem irmãs gêmeas. O que uma detestava, a outra detestava. O que uma adorava, a outra adorava. Fisicamente achavam-se até semelhantes. E se, durante o inverno, o convívio diminuía, era só porque Violante estudava tardes inteiras, sábados intermináveis, domingos e feriados. E assim não se podia contar com ela. E durante aquele último verão, infelizmente, quase não se tinham falado. Na praia pequena havia um bar onde Violante se empregara a servir cafés e schweppes e só estava livre pela manhã, demasiado cedo. Hoje à tarde, sol posto fechado. Milene chegava pelas 11 horas, ficava a nadar e a correr em frente e depois vinha sentar-se no estrado do bar, à espera de um momento de folga de Violante, o que não acontecia nunca. Mesmo assim, aquela tinha passado a ser a sua praia preferida e por ela Milene havia abandonado a costa do mar de Prainhas. Nem já lá ia. Era precisamente para a praia pequena que se dirigia, naquela segunda-feira, 18 de agosto, quando lhe tinha passado pela cabeça encontrar provas da passagem da avó entre as bombas e o diamante. E inutilmente, acabara por atormentar as pessoas que lá moravam, com toda a perturbação que se lhe seguira. Agora, já se tinha entrado na segunda metade de setembro. Mas ainda assim, enquanto o telefone não tocava e os pensamentos sobre a divisória entre bons e maus voltavam para onde sempre tinham estado, Milene tinha decidido ir procurar Violante. Por que não? Talvez Violante ainda lá se encontrasse na praia pequena e as duas pudessem ir lutar de mãos dadas contra as ondas aos saltos, com os fatos de banho quase arrancados e elas a puxarem-nos para cima e a gritarem como as duas tanto gostavam. Talvez. Rente ao telefone, Milene prometeu a si mesma retomar o caminho até Violante e logo no dia seguinte dirigiu-se para lá. Mas, ao aproximar-se, Milene viu que nada iria ser como tinha pensado. Pela praia não andava ninguém. A areia, revolvida, parecia cansada. As ondas erguiam-se sob o efeito do levante e, como se já tivessem prestado o seu serviço humano, haviam regressado à existência solitária de água. As ondas levantavam-se, exibiam-se, caíam, obedeciam a uma lei ondulatória, absoluta e totalitária, desapareciam, ficavam nada, eram só água, e outra vez renasciam, como se fossem galgas de seres vivos prisioneiros da horizontalidade. Separadas dessa identidade, erguiam-se de novo, enrolavam-se, fechavam-se, estendendo-se como uma chapada de espuma. E quando desabava aquela muralha de água sobre a água que acabava de ser onda, já lá vinha outra, outra e outra, irresistíveis, ruidosas. Nos anos anteriores, as duas costumavam enfrentá-las, assim mesmo, quando não havia ninguém. Também naquele dia, a praia estava deserta. Tudo parecia encontrar-se a postos para as duas se atirarem à água. Milene já sentia a ondulação a puxá-las. Violante ali estava. O bar encontrava-se aberto. Milene aproximou-se. Violante? Violante não estava. Deveria andar por perto. Sobre o balcão de madeira, umas quantas garrafas estavam dispostas em fila. A máquina do café encontrava-se ligada. E em volta da tolda por onde as borras caíam, havia café entornado. Pelo estrado fora voavam guardanapos brancos, como se tivessem sido libertos de propósito pelas ranhuras das caixas. Mas lá dentro via-se o saco de Violante e um chapéu de praia idêntico ao de Milene. Tinham-nos comprado na mesma ocasião. Pendurado num cabide, também pendia um casaco de malha. Sim, deveria estar por perto. Chamando sempre, Milene circundou o bar e viu Violante. Não, a princípio não a viu. Viu apenas as costas de Violante, sentada de encontro a alguma coisa maior do que ela, com o rosto encoberto e na sua cabeça uma mão aberta que não lhe pertencia. Aliás, Violante não estava sentada diretamente no banco, mas sobre dois joelhos que dele sobressaíam, duas pernas compridas, cobertas de jeans rasgados à altura dos joelhos. Também a sua cabeça não estava levantada, mas encostada no ombro e coberta pela mão que a sustinha. Os braços de Violante estavam escondidos, como se os não tivesse, e em volta deles uns outros braços prendiam-na. Sobre o rosto Violante, oculto, encontrava-se o rosto da pessoa que a segurava. Dois rostos que não se viam. Milene achou que Violante estava desaparecendo naquela figura outra desconhecida. Ela queria dizer, Violante? Era como se tivesse dito. A pessoa que a si penedia à sua amiga levantou a cabeça e mostrou-se. Era um rapaz. Os olhos dele fixaram durante uns segundos a cara de Milene e desceram de novo sobre Violante, que a não podia ver. E Milene ainda chamou, agora em voz alta. Mas aquela pessoa levantou a cabeça e fez sinal com a mão para que se calasse. Era como se dissesse, já que nos achaste, vai, cala-te. A cara do rapaz voltou a desaparecer atrás do cabelo de Violante, que ele levantava no ar em movimentos poderosos e circulares. Milene teve a ideia de que ele a poderia matar. É, o que estava ele a fazer? Baixou-se, pegou em dois calhaus do chão. Queria atirar os calhaus, separá-los. O rapaz tapou uma parte do rosto de Violante, a boca ou os olhos de Violante, e fixou Milene. Não falava, não se mexia, não pedia nada, só olhava, como se quisesse, com essa imobilidade, manter o silêncio sobre o banco que tinha ocupado e espantar quem se aproximava. Com a mão livre, ele estendeu o braço, indicando a Milene o caminho para longe. Longe dali, do banco de madeira, do bar, da praia, das ondas quentes que se formavam e desfaziam em frente. Longe, muito longe, para ficarem só os dois. Era o que o braço da criatura dizia. Milene deixou escorregar os calhaus. Tchum! Fizeram os calhaus a cair na areia. Recuando na areia onde enterrava os pés, vendo desaparecer o par, depois o bar, depois a praia, Milene regressava ao seu lugar no mundo, a Vila Regina. Enquanto conduzia, Apertava com força a esferográfica entre os dedos, pois com ela ia riscar o nome de Violante do seu livro de endereços. Porque as duas tinham combinado que nunca beijariam homem nenhum na vida, mesmo que algum deles se parecesse com Schwarzenegger. E Violante sempre tinha dito que se sentia tal e qual como ela, que não lhe interessava para nada a companhia de rapazes. Não queria sair com eles, nem dormir com eles. Tencionava um dia, quando fosse uma mulher velha, adotar dezenas de crianças, como a Mia Farrow. E Milene tinha concordado com ela. As duas livres. As duas nas matinés do cinema metropolitano, para verem filmes de guerra. As duas a detestarem lambidelas de amor, a que chamavam de suga-suga. Mas agora, por causa do emprego dela e da perturbação em torno da avó Regina, tinham-se afastado. E quando ela, por sua própria iniciativa, regressava para ir a entrar nas ondas de mãos dadas, encontrava-a enroscada no colo de um rapaz a deixar-se beijar. E ele com um braço a segurar em Violante e com o outro a indicar-lhe a ela, Milene, o caminho dali para fora, para muito longe. Não queria saber mais nada de Violante. Riscava o seu número. Já estava. Mas não seria assim tão simples. Há riscos que se escrevem como rasuras e são sublinhados. Há mesmo os que se transformam em incisões definitivas. Fosse como fosse, por esses dias, a vida de Milene fazia-se renda ao telefone. Na tarde seguinte, quem telefonou foi Ângela Margarida. Era como se Milene corresse de cortina para cortina e cada uma, ao abrir-se, lhe oferecesse o pedaço de uma peça de teatro alheia, de que ela mesma nunca faria parte. A tia Ângela Margarida foi bastante direta. Sabes o que está a acontecer? E sem referir o facto de ela mesma ter abalado de táxi na hora do luto, explicou a razão porque não tinha voltado a telefonar. Andava a acompanhar, par e passo, a vida do tio Rui Ludovice. Milene não tinha, por acaso, escutado as notícias? Ah, não? Milene só lia a Blitz e ouvia música americana, já se ia esquecendo. O mundo podia abrir-se ao meio e metade perder-se no espaço, que Milene não daria por nada. Era a tia Ângela Margarida, irónica, a falar em andamento ao longo dos corredores da clínica. Então isso significava que Milene ainda não sabia o que estava a acontecer ao tio Rui Ludovice. Sim, depois das notícias relacionadas com o triste desaparecimento da avó Regina, em que todos tinham sido vilipendiados, era como se a vida tivesse começado a desabar sobre as costas do tio Rui. Todos os dias apareciam nos jornais verdadeiros pesadelos envolvendo o nome do tio. O tio, muito mal disposto, a precisar dela durante o dia e durante a noite, por causa da insónia. Era por isso que não aparecia em Vila Regina. Aliás, telefonava exatamente porque tinham de se encontrar. Muito em breve, Milene teria de contar com exatidão por onde tinha andado, com quem tinha ido, quem tinha assistido ao enterro da avó Regina e outros pormenores mais. Dizia a tia Ângela Margarida, falando do lado lá, pelas 6 da tarde. À saída da clínica das Salinas. Ouves-me? Em breve o tio vai ter de falar contigo, porque uma coisa insólita está acontecendo. Diz-me, quem falou contigo? Quem te abordou naqueles dias? Com quem te encontraste na manhã em que andaste a atravessar a morraça até aos Carris? Pensa, Milene, pensa naqueles dias horríveis. Puxa pela tua cabeça. Não, não puxaria mais pela cabeça. Estava decidido. Milene, a nossa prima Milene, tinha posto gasolina no carro, verificado a pressão dos pneus, lavado ela mesma os vidros e, saltando para o seu lugar, apontara na direção da estrada que dizia Espanha. Estava confiante. Sentia-se capaz de reconstituir o percurso, como se o tivesse feito no dia anterior. Reconstituía-o. Fora assim. Naquele dia em que ele a queria devolver, fosse quem fosse, tinham saído da Quinta da Amorada, ele à frente, ela atrás, correndo pela via rápida até à saída para Santa Maria de Valmares. E aí, em vez de avançar em frente, ele tinha metido a carrinha pelo caminho de areia, por entre pinheiros mansos de agulhas ralas, descendo em chão aberto até um local onde a tamiça desenrolada ao longo de uma sebe de estevas secas indicava uma zona de ocupação humana acelerada. Depois surgiram tapume de plástico e a seguir tinham ficado diante das fundações de uma cidade, com barracões enfileirados a cercar a futura cidade, que ainda era só aquele buraco enorme. Ou pelo menos o pedaço de uma cidade, com um letreiro pichado, onde se lia Vila Camarga. Fora ali que ela tinha permanecido ao sol, para que o encarregado a visse, até que ele aparecer a gatinhar pela ribanceira da escavação, onde tudo aquilo acontecia, e lhe tinha dito qualquer coisa como: "Não só não perdi o dia, como me deram a tarde." Antonino Mata, pela primeira vez satisfeito, desde que o tinha conhecido, talvez a única até, já que na noite em que ele a tinha levado a casa, fazia escuro suficiente para não lhe distinguir as feições. Lembrava-se só do tecido da camisa a brilhar, enquanto lhe fazia perguntas embaraçosas, por causa do calendário perpétuo. Fosse como fosse, o único motivo verdadeiramente bom tinha sido aquele em que ele lhe tinha dito qualquer coisa como: "O diabo deve estar a dormir uma cesta comprida. Aquele homem escreveu nojo lá na folha de serviço. E à tarde, de repente, ficou livre." E enquanto mentalmente reproduzia isso, já Milene tinha fechado o carro e estava a dirigir-se para a borda da cova, dentro da qual se erguiam umas plataformas de cimento, atarrachadas em puas de aço. Mas em vez de ficar em pé, como no primeiro dia, Milene tinha-se sentado na beira da cratera, com as pernas para fora, a balouçá-las, a ver as máquinas de escavar paradas, as de bater a terra com marteladas elétricas, a tremerem rapidamente. Gostava de ver, de escutar, batedeiras de cimento rodando, motores de ruídos descontínuos rasgando o ar, muitos rapazes com capacetes amarelos. Debaixo de um deles deveria estar a figura desengonçada de Antonino, com a camisa aberta, uma aba para cada lado, começando a comer uma sanduíche que tinha trazido e olhando para eles, um a um, dos 30 e muitos que por lá andavam. Mas, à primeira vista, nenhum deles era Antonino, a pessoa agitada. Aliás, a massa cor de cinza das fundações havia aumentado consideravelmente, mas no terreno tudo parecia acontecer de forma lenta. O movimento daquela gente demasiado mole, esperando uns pelos outros, com as mãos na cintura, como se cada um estivesse permanentemente a ser capataz do vizinho. Só as máquinas pareciam agitá-los, como se a corrente elétrica passasse de momento para a circulação sanguínea. Vagarosos eram também os braços dos guindastes, não se movendo ou movendo-se lentamente, como se fossem pássaros bêbados, depositando contrafortes e barras diante dos operários que os esperavam muito lentos. Fosse como fosse, nenhum dos presentes correspondia à figura de Antonino. Esse, mesmo que se mexesse para nada, andaria de um lado para o outro agitando-se. À vista desarmada, por ali não estava ninguém assim. Entretanto, uma daquelas máquinas altas que estendiam os braços por cima do estaleiro tinha começado a mover a agulha para cá e para lá. E ela lembrou-se que Antonino não lhe tinha dito apenas, naquela hora do meio-dia em que a queria devolver à força: "O diabo deve estar a dormir." Ele também tinha dito: "Hoje, se não tivesse sido você, eu estava, mas era lá em cima." Seria ele quem se encontrava dentro de uma daquelas casotas de vidro? Milene tinha-se levantado e começado a andar na beira da escavação, até confirmar que era ele mesmo, Antonino Mata, quem lá estava, a fazer girar um daqueles braços. Sim, era ele. E se o braço se movia tão lentamente, não seria que dava para ele a ver? A ela? E vendo-a, Seria que não dava para compreender como ela se sentia feliz por vê-lo lá em cima? Não pelo facto de ele estar lá em cima, mas por se lembrar da forma como ele havia dito: "Hoje, se não tivesse sido você, eu estava lá em cima." O que achava estranho, porém, é que uma pessoa tão agitada gostasse de se envolver com uma engrenagem tão lenta. Milena tirou o resto da sanduíche, ainda enrolada no guardanapo, para uma prega da barreira. Pois agora não iria retirar os olhos de lá. Iria ficar fixada naquela casota, até alguma coisa acontecer. E Milena tinha voltado a sentar-se na borda da empena, não tencionando afastar-se dali, enquanto aquela espécie de roldana não parasse, sem fazer ideia de como se descia da caixa pendurada na haste e sem tirar os olhos de lá. Tinha vindo até aquela obra, ainda na fase de buraco metido no chão, só para vê-lo mexer-se de um lado para o outro. Mas nunca tinha imaginado que ele pudesse estar em cima daquele engenho que dizia Liebherr e se parecia com um braço atado a uma perna. E tinha ficado a olhar para ele, pendurado no meio daquela engrenagem, até que finalmente já passava do meio-dia, quando reparou que Antonino se esgueirava do interior da casota de vidro, começando a descer, pé aqui, mão ali, pendurado pelos dedos, pelos braços, a descer rápido até ao chão, com uma velocidade formidável. Milena sentiu vontade de chamar. "É, você aí, olhe para mim. Tenho estado aqui, eu, a olhar aí para cima." Mas seria que ele tinha reparado nela? Não, não tinha reparado. Em vez de subir pela empena que conduzia à borda onde ela se encontrava, Antonino tinha trepado pelo lado oposto, onde havia uma espécie de socalcos escurados na falésia, e nem sequer se dirigira para um transporte que fosse seu. Um pequeno grupo de rapazes rodeava um carro largo e amarelo, uma velha viatura americana, um Pontiac ou coisa parecida. E mal Antonino tinha entrado por uma das portas cambadas, haviam desaparecido numa espécie de rally, guinando da esquerda para a direita, caindo em covas, fazendo solavancos e levantando poeira. Desaparecia. Milena acreditava que, se ela tivesse avistado, ao menos ter-lhe acenado com a mão, já que nem era ele quem conduzia o velho carro americano. Acreditava. Lá de cima, tão em cima, ele não a tinha visto. "O cegueta não me viu, hã?" tinha ela dito, vendo-o desaparecer aos solavancos naquele carro. "O estúpido foi-se embora e nem olhou para este lado. Não me viu." Mas tinha visto, sim. Milena teve a prova ao cair da noite. Ela ouvia discos, baixou o som. A carrinha Mitsubishi de Antonino Mata tinha surgido do lado do cruzamento com o Miramar. Tinha subido, virado, permanecido em frente de Vila Regina durante algum tempo, como se fosse estacionar. E depois havia deslizado pela estrada abaixo, grãos de areia sob o rodado, levando consigo o rosto escuro do seu condutor. Milena não tinha voltado a levantar o som da música, na esperança de ouvir o rodado. O que era aquilo? Como se chamava? Um jogo sem regras tinha-se estabelecido. Coisa ténue, presa por um fio. Ninguém perdia, ninguém ganhava. Durante alguns dias, de número impreciso, Milena, por sua livre iniciativa, iria sentar-se à beira da escavação do Hotel Camarga para ver Antonino manobrar o guindaste. Antonino saía para o almoço no velho Pontiac amarelo, cheio de moças, que roncava e levantava poeira, levando lá dentro mais quatro ou cinco, sem ninguém olhar para ela. Ao cair da noite, invertiam-se os desempenhos. Em frente de Vila Regina, ele passava muito lentamente, fazendo escorregar a carrinha, como se vigiasse a casa. Milena, entrincheirada no primeiro andar, era como se não o visse. Sabia que ele passava, via-o atrás dos vidros, mas não se manifestava, como se desconhecesse a carrinha. era perfeito. Para utilizar uma expressão própria de algumas pessoas da nossa família, poderiam ter ficado assim até ao fim dos dias.